apaixonar, com Lucas e Gustavo. Portal do Arrocha. Vê assim. Ontem ela me ligou, disse que acabou tudo que sentia por mim. Ontem minha vida parou, meu mundo desabou, meu coração entrou numa depressão sem fim. Pra te falar a verdade, amiga, essa barra de todas foi a pior que senti. Ela me deixou na mão, não deu explicação, não me disse o que foi, muito menos que vi. Falaram bobagens, fizeram fofocas de mim, mas eu não tô preocupado com gente covarde e ruim. Um dia você vai saber a verdade e vai viver correndo atrás da felicidade. Outra vez aqui no bar, bebendo todas pra tentar te esquecer. Outra vez aqui no bar, se eu morrer bebendo a culpa é você. Outra vez aqui no bar, bebendo todas pra tentar te esquecer. Outra vez aqui no bar, se eu morrer bebendo a culpa é você. Por mim. Ontem minha vida parou, meu mundo desabou, meu coração entrou numa depressão. A te falar a verdade, amiga, essa barra de todas foi a pior que senti. Ela me deixou na mão, não deu explicação, não me disse o que foi, muito menos que vi. Sei que falaram bobagem, fizeram fofocas de mim, mas eu não tô preocupado com gente covarde e ruim.